Vai, mas tenha certeza, dessa vez não vou voltar atrás. É só você sair por essa porta e não te quero mais. Não mais. Esse seu jogo